haxixe. Todo mundo se espanta, vixe. Olha o maluco inalando cachimbo. Seu doutor, assina aí, bate o carimbo, é cela. Chave jogada fora, engaiolado como um bicho na real. O que é pior não tá no hiato. Há tempos atrás, tava na moral. E quem se importava, era gente. Puxava um back, e dava um break. E a conduta desmoronava. Entrou na pule, se aprofundou. Joga a corda pra subir, não adiantou. Se esborrachou, agora aguenta, mano. É só começo. Mano, tá no morro, tem polícia que arrepia. Tá no morro, tem craque, café com leite. Tem todo dia ferro na mão, troca tiro. Ferro na mão, retira e tome tiro. É faca de dois gumes, pedir-se acostume. Quer entrar, se prepare pra morrer. Quer sair, é claro que vai morrer. Arruma treta, pra morrer basta estar vivo. Hoje tem queima de arquivo. O dia começa a firmeza, avião tem cobrança. Considerado vira gerente, é liderança. Carrão, puta vida boa, tem dinheiro. Por dentro tá podre, por fora tá inteiro. Fazendo da favela o seu playground. O sangue a seus pés com certeza enche um balde. Juntou a fome com a vontade de comer. A sede que arde garganta com a vontade de beber. O veneno em suas veias, o fogo de seu bagulho queima a consciência. Haja por instinto, não pensa. Um, dois, um, levado no queixo, com ele eu não mexo. Tá no paredão, a todo cacetete no baço. A algema corta o punho, sangue escorre no braço. Agora tudo é medo, é escuridão. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassar. Do outro lado é o inferno. É, não troca a vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassar. Do outro lado é o inferno. Por fumaça. Ei, mano, avisa pro morro, hoje tem função. Que felicidade, o Loki voltou pro trono e tá na atividade. Agora é diferente, ele tá limpo, não fica bombado. Mas sem comentário, segure o ferro e ele na mira de olhos fechados. Caminhando a passos largos, que estranho. O cheiro é de borracha queimada, isso é história, mano. Que porra é essa, mano? Tô cego, eu não vi nada. Então tá bom, assim que é bom. O pior cego é aquele que não quer ver. A fuga da real é pior do que morrer. O truto é treta, então manda descarregar. E olha que merda, morrer por causa de pedra. Errado na fita, pera aí, kamikaze, pode parar. O semideus cruel, que parecia ser um diabo, bateu com a linha de frente, subiu. Por causa de bagulho miado, bateu asas, voou, tá penando no firmamento. Sem enterro, sem família pra fazer reconhecimento. Silêncio na favela, com ferido em casa encerrado. E de fumaça em fumaça, era uma vez um craqueado. E agora foi, e quem diria, o corpo não era fechado. Peito de aço é Superman, vai um, vai dois, é baralho marcado. CDF da favela, lero, lero, 100%. E mano, veja só, humano maluco de pó. A fumaça na mente doente, não mente, vou te destruiu. Foi feito convite, me mata, foi isso que você pediu. E desejo é desejo, com fada e varinha de condão. Só que pra você foi a noia, a fissura e o oitão. E agora, chegou a hora, faço o sinal da cruz e leio o salmo. O escuro amedronta, eu sei. Mas são só sete palmos. Mas são só sete palmos. Mas são só sete palmos. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassar. Troca a vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassar. Do outro lado é o inferno. É, não troca a vida por fumaça. E ainda bem que chegamos a um acordo louco. Eu estava, pois ninguém me dava ouvido. Traído, fudido, sentia que ia morrer. A mente saliente, e agora você. Não venha me falar de coisas inúteis, vidas passadas, coisas sem nexus e fúteis. Você não acreditava em acender vela pra defunto. A sua tá acesa agora, jure de pé junto. Se não dá na vida do crime, saiu da sombra e foi pra luz. Então pagador de promessa, carregue a sua cruz. Mas no caminho tinha uma pedra no caminho. Então seu nó é carrasco, faça fumaça e continue sozinho. Com a boca magra, os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Mano, você já foi, já era, você chegou às extremas. Daqui a pouco vem o baque, ouço o barulho do atabaque. Não consegue ficar de pé, não tem força pra caminhar. Então segure firme no cachimbo, que a dona morte vem te buscar. E é isso que você quer, irmão, ser mais um na favela que morre de graça. Então continue, cuzão, troque a vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassa. Do outro lado é o inferno. É, não troca a vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassa. Do outro lado é o inferno. É, não troca a vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassa. A vida por fumaça. A muralha tá de pé, é só querer que ultrapassa. Do outro lado é o inferno. É, não troca a vida por fumaça.